Preciso navegar. Meu anseio é fundear meu fado no cais desse teu outono adiado. Na tua voz há um veleiro engravidando as marés, fonte de luz. Doce luzeiro amanhecendo no convés, rumos de formosas caravelas sulcando a poeira das estrelas, ancorei as rimas do meu fado no cais desse teu outono adiado. Eu tatuar a rosa dos ventos nas levadias desse mar encapelado, se eu for lavrador de encantamentos, teu varadouro há de ser meu chão sagrado. Preciso navegar. Meu anseio é fundear meu fado no cais desse teu outono adiado. Na tua voz há um veleiro engravidando as marés, fonte de luz, doce luzeiro amanhecendo no convés, rumos de formosas caravelas sulcando a poeira das estrelas, ancorei as rimas do meu fado no cais desse teu outono adiado.